galerinha, vou aqui trazendo pra vocês aqui esse programinha aqui, meio um drops, meio, sei lá, é uma coisa que eu quis fazer só porque essa semana, como eu falei na fanpage, não vai dar tempo de soltar o episódio que eu vou fazer sobre os covers, como vocês pediram lá na fanpage, porque eu tô abarrotado de trabalho pra fazer da faculdade, galera. Final de semestre aí, como eu faço faculdade de comunicação, então a gente praticamente não tem prova, é só trabalho. Então eu tô com tanto trabalho pra fazer que não vai dar pra mim fazer todas as pesquisas necessárias, e eu também não queria fazer o programa de qualquer jeito, vocês merecem um programa de qualidade. Então eu quis trazer aí só um drops, falar um pouquinho aí que teve de novidade essa semana, foi o anúncio da cerveja do Ghost, galera. Muito foda, eu não deu nem tempo nem de postar no blog ainda, eu só compartilhei alguma coisa lá na fanpage. Quem acompanha já sabe, mas aí vou meio que passar alguma coisa pra quem não leu ainda. A cerveja vai ser intitulada de Grail, que tipo seria o Graal, o Santo Graal, mas o Ghost não é tão santo assim. Ela é um tipo Scotch Ale, ela vai ser fabricada na cervejaria Nils Oscar em Nyköping, não é Linköping, é na Suécia também. E ela é baseada em 6 diferentes tipos de malte e 4 tipos de lúpulo. O teor alcoólico não poderia ser outro, né? 6,66. Eu ainda achava que podia ser 66,6 aí, porque é igual de álcool, né? Mas é isso, ela tem um pouco de citrus, figo e laranja. Ela vai ser aí o lançamento dia 1/12, ó, o dia que eu tô gravando esse programa aqui. E vai ser encontrada, vou botar o link aí pra vocês nessa data, mas provavelmente vai ser um esquema aí pra comprar só quem é de fora, a não ser que você tenha um cartão internacional, né? Então, se você tiver, aí você vai conseguir comprar. Se não, você vai ter que esperar chegar aqui no Brasil, né? E que eu queria falar mais também aí, só pra não deixar vocês sem nada essa semana, é que eu tô fazendo o corre possível pra trazer pra vocês uma promoção aqui pro podcast, pra quem ouve. Vocês são muito foda, vocês merecem aí. Eu, infelizmente, não vai dar pra ser uma coisa assim muito fodástica. Quem faz coleção aí já vai ter, provavelmente. Mas se tiver e ganhar, sei lá, troca com uma galera aí que não tem e tal. Bom, acho que é isso. Só queria fazer um programinha rápido. Provavelmente vai ter o mínimo de edição possível, só pra não deixar vocês sem nada. E eu quero agradecer aí que vocês comentaram lá na página que vocês queriam ver o programa sobre os covers. Irei fazer, prometo, talvez em 2 partes. E deixem lá no comentário, pode ser desse link aqui mesmo do programa, qual música vocês gostariam que o Ghost fizesse um cover ou uma releitura, que eles não fizeram ainda. Já teve uma galera que respondeu lá durante o programa, a gente vai responder eles, vai comentar e tal. E semana que vem, se tudo der certo e o nosso papo abençoar, sai o programa, acho que esse é o número 10, se eu não me engano, provavelmente vai ser em 2 partes, que eu vou falar bem detalhado mais sobre os covers. Muito obrigado pela interação de vocês, e semana que vem eu volto. Espero que vocês compreendam essa semana, porque tá corrido, galera. Valeu, semana que vem eu tô de volta, e muito obrigado e tchau!